de noite, de dia, broto do ventre da Virgem Maria. Sempre louvemos de noite, de dia, broto do ventre da Virgem Maria. Cheguei todo de mal, de volta por maio, joelho no chão. Recebida da diabo sua santa bênção. De Roma, vem dizendo viva, viva, viva, Senhor e Valdão. Pela matriz, e dizendo viva, viva, viva nossa imperatriz. Três amarelos, três cheirosa. Ajudava a cantar, meu companheiro morreu, Deus lhe bote em bom lugar. Sempre louvemos de noite e de dia.